ouvir a voz de Deus, saber o que Ele quer de mim. Preciso aprender a depender de Deus cada vez mais. Preciso andar debaixo da unção do meu Senhor. Preciso ser mais servo e servir com muito mais amor. Preciso ouvir Deus me falar, ainda que Ele vá me corrigir. Preciso aprender a ser fiel até o fim. Preciso andar debaixo de Sua poderosa mão, me abandonar nos braços de Jesus em plena adoração. E aí eu sei que nada neste mundo pode me atingir. E aí eu sei que venço as fraquezas que há em mim. Naquela cruz abriste os braços e venceste tudo. Maior amor não há, Jesus. Tu és maravilhoso, maravilhoso. E aí eu sei que nada neste mundo pode me atingir. E aí eu sei que venço as fraquezas que há em mim. Naquela cruz abriste os braços e venceste tudo. Maior